ataque pelo Pátio e Índia, e no ponto de espera da 1-0, chame a torre em 18:30, o ajuste no 0-3, o viagem. Autorizado Galeão, nível 360, via Pesolu no 0. A decolagem será da 1-0 com curva à direita, subida da El, após da El Leda. Após Leda, DCT Bridge, para interceptar Pesolu no 0 e prosseguir de acordo com o plano. Controle 120, decimal 8, acione 5135. Após da El é Leda a posição, é Lima Eco Delta Alfa. Próximo gate 10, tá 3153. Baixo lote com meu cópia. Chegou no 897, só um minutinho pra puxar no gate 1. Lote com meu tá autorizado o voo local, sobrevoo no parque de bloco paralela. Decola da 17, mantendo 510, via linha do litoral sul. O controle hoje 120, decimal 8, a torre 18,6 e o transponder é o 0115. Pro 35 do 7, autorizado a linha decolar, pista no 0, vento no 20 graus com 0,6 nós. Autorizado a linha decolar no 0, pro 35 no 7. Quando bate, a previsão do push track 2 minutos. No 4, mantém por espera, dá no 0. Pode para o táxi, não acredito que roubiu. O 97 autorizado para o cidade de acionamento, candidato. No qual é autorizado olhar e manter. 357, decolada 04, fechando o controle 1208. 308, graças, bom final de semana. 1935. Com 5 no quadro, autorizado a decolagem de pistão 0, vento no 20 graus com 09 nós. O táxi é posto para ingresso na 17, Marque Juliette Romeu. Ano 7, poste pronto, Marco Juliette Romeu. Juliette Romeu, autorizado a decolagem de pista no 7, vento 120 graus com 099, poste fora do solo controlado. Opa, Romeu, Mike Aquilo, bom dia, aguardando o copia, o Mike Aquilo. 1208, 35514, muito obrigado, bom dia. 897, livre o táxi, direita, o ponto de espera da 10, que é na curva 8, decimal 6, e o ajuste padrão, 2 reais. Tá, ponto o Mike Aquilo, solo. É qual a intenção do voo? Romeu, decolada 07, time controle 1208. 1-2-0, décima 8-0, grato, pela graça. Mantendo o setor sul, conforme solicitado, a 1010. A decolagem será da 17. O controle 1-2-0, décima 8. A torre 1-1-8, décima 6. E a senhora de transponder 0-1-1-7. Aquilo está no pátio 4. 03 no poder. Para o acionamento, chame a torre em 1 no 8, 2 mal-meia. Autorizado a linha de decolar pistão no 0, vento 120 graus com 099. Mike, é com aquilo, prossiga. Farinhas, é isso? O senhor pretende já decolar com a cor norte ou quer ingressar no corredor axé? Pisado, Mike, é com aquilo, é pode pronto. Falar do grupo Zulu, a 1100, a A decolagem será down set e após curva na direita, ingressa no corredor axé e aguarda a liberação do controle para o TGM, no aeroporto solicitado. O controle opera em 120.8, a torre 18.6 e 0154 no transponder, o 9 é o meu. Romeu está correto o cotejamento, chama a torre 18 meses para acionamento. Vamos. Ô, Salvador, bom dia, o APS a cargo 9832, autorização em si. Se o APS não tem a escuta, aguarde a porta, assim que o plano chegar no sistema, eu lhe chamo para copiar. Ok, obrigado. Uno 897, decolar 211, chama controle 1208. 208, voo 897. Está na escuta do Abra Carlos na escuta de solo? Na escuta, o Abra. É, só pra confirmar, qual é o horário do plano? É, o plano eu acredito que é para as 45, é. Mas a gente vai estar praticamente pronto aí mais 5 a 10 minutos. Vai contar com a colaboração, se der uma conseguir antecipar, a gente agradece. Ok, a gente vai tentar agilizar aqui ao máximo possível, ok? Obrigado. Salvador, bom dia. 4206 da Azul, final da 10, com trem baixado de casa. Azul 4208, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento 120 graus com 09 nós. Autorizado pouso pistão no 0, com 4208. Vitória, você pode pôr ingresso lá no 7 de novembro, acho que é o meu. Bom dia, só passando o outro hotel Kilo, plano pra Maceió, tá plano pra Foque? Federal 9970, continua sua aproximação, cheque sua esposa, poste passando externo. 7, com curva à esquerda, seguida Cuca, transição Caju, controle 120, decimal 8. A torre 118, decimal 6, acione 5145, ao qualquer quilo. Lembro, acho que eu vou autorizar a ingressão 7 após ponto. Ok, tá correto o protejamento, é, o senhor tá no 4-5? Salvador, bom dia, azul 4208, livre na sua escuta parcial. Ok, azul 4208, tá autorizado, Alfa e Juliette, gate ao 3. Alfa Juliette, gate 3, 4208. Só confirmando o Oscar até que ele não voe, não voe na vez. Então modifique para subida Conde. E a curva permanece à esquerda, viu? O Oscar até o quilo. E só confirmando que você está em qual andar. Até o que? Começou o estacionamento, já tem o POD. A livre chamar a torre e o estacionamento tem uma boa viagem. Ótimo, até o que? A gente agora é padrão. Tem frio com o posto, senhor. Gente, você está ali no posto? Sideral 9970, autorizado pouso, pistão no 0, vento 130 grosso com 120 nós. Gente, baixado, está lá. Aguarde apenas o nível, via Anteruísque 58, decolagem da pista 10, com curva à esquerda, subida Cuca, com transição Caju, controle 120.8, acione 5152 e confirmando, aguarde apenas o nível autorizado. Ok, aprovado, então Recife, via 358, decola da DF da esquerda, Cuca Caju. 209 de controle, 5152, transponder, aguardando o nível, o 9832. Correto, o Adson 9832, reposta quando tem o seu posto de acompanhamento. Obrigado. Escuta? Tá, escuta. O nível é o 390. 390. No 930, obrigado. Na hora de chame pronto pra puxar essa lá. É o 9970, no solo aos 10. Aos 19, chame isso, livre para a direita, chame o solo 1219. Charles Esperão, Marginal 77. Acho que aquilo. Vê se não responde para o táxi. Acho que eu tô aquilo. Para a torre. Um, dois, um, nove. Federal 9970, autorizado ingresso naquilo, pátio 3. Atente para os sinalizadores. Torre Rio 5973. Rio 5973, autorização nessa frequência? Quieto, e para a cópia, chame 1219. Obrigado. Paulo Rio 5973, centro da TIS 390 Recife. Ok, o Rio 5973 está autorizado Recife, do nível 310, via pelo IC58. Decolagem da 10, curva esquerda, subida pouca, posição Caju. O controle 120, decimal 8, acione 5133. Autorizado, conforme Recife 310, autorista 58, decola da 10, curva esquerda, sem Itapuca, com transmissão Caju, 1208, é o controle, 533, o transponder, Rio 5973. Correto, chame próximo, bate 3, Rio 5973. Portaria. Solo Salvador, Sideral, 9970, 1, 2, 3, 4, 5, empréstimo, com reset. Ok, o Federal 9970, alto e claro, o seu como recebe cola. Agora estou recebendo 5 por 5, várias chamadas antes não tive sucesso. Ok, então estamos recebendo um ao outro, então bom dia. Bom dia. Obrigado, extremidade. Carga 9832, parte 3 do estacionamento. Está livre, pega estacionamento, lá do 9832 e chame o táxi. Deixa chamar o táxi 9832. Gente, mas que confio? ataque da Arizona 53, então com 165, 4 horas, Campina. Então, 3153, o seu B é 065 ou 165? 165. Tá livre, o táxi pelo PAC e Índia. E no ponto de espera da 10, chamamento em 18,5, a gente é padrão. Boa viagem, Campina. PAC e Índia, a gente é padrão. 18,6, ponto de espera da 0, tá 3,063. Zulu 53, autorizado a decolagem, pista do zero, vento 120 graus com 07 nós. Autorizado a decolagem no zero, 35, 51, 57.